DJQ, manda pra eu sei que eu fui moleque, errei, tá bom, confesso. Eu agi só pensando em mim, eu esqueci do resto. É que eu só penso em sexo, eu amo a putaria. E você vinha com esse papo de monogamia. Deixa eu fumar meu pack pra ver se eu desestresso. Porque falar de sentimento é sempre tão complexo. Faltou maturidade, talvez foi peletagem. Você queria amor, eu só queria sacanagem. E agora eu tô tacando em todas que eu julguei. As que você falava que era do John, mas que no fundo eu sempre admirei. Hey. Acho que eu vou colocar só mais uma vez. Ela sentando enquanto o garoto só, fazendo eu me esquecer da minha rede. É pra vir tipo cachorro, né? Melhor um cachorro sincero do que um príncipe que um dia vai te enganar. Você se iludiu sozinha, foi muita emoção, então baby, vamos devagar. E ela implora, ela chora, querendo a minha atenção. Sai da volta, colabora, eu já cortei relação. É Austrália, uma nada, não existe comparação. Se mídia fosse migalha, olha vocês comiam na minha mão. Ela sabe quem manda e desmanda, depois já toca. Ela para na casa do pai, mano, tá jogando. No punilo na minha revoada, eu nunca vi isso. Mesmo que eu não coma, todas gostam de fartura, elas já tão pelada. Eu tenho esses poder, ressuscitar-me se falido. Gatinha do OnlyFans, se amarra num bandido. Famosa do TikTok, já entrou no carro, bicho. Oi, baby, baby, baby, baby, senta pro gerente. Oi, ebola, igual sua amiga, seja inteligente. Eu só segui meu instinto, mas não foi suficiente. 7 dias, 7 noites, 14 puta no punch. Eu sei que eu fui moleque, errei, tá bom, confesso. Eu agi só pensando em mim, eu esqueci do resto. É que eu só penso em sexo, eu amo a putaria. E você vinha com esse papo de monogamia. Deixa eu fumar meu pack pra ver se eu desestresso. Porque falar de sentimento é sempre tão complexo. Faltou maturidade, talvez foi peletagem. Você queria amor, eu só queria sacanagem. E agora eu tô tacando em todas que eu julguei. As que você falava que era do John, mas que no fundo eu sempre admirei.